Sobre a irracionalidade da fé e a força da vida, Lev Tolstói. Toda a irracionalidade da fé continuava, para mim, tal como era antes, porém eu não podia deixar de admitir que só ela oferece, à humanidade, respostas para a questão da vida e, em consequência, a possibilidade de viver. Quaisquer que sejam as respostas da fé, oferecidas a quem quer que seja, toda a resposta da fé dá um sentido infinito à existência finita do homem. Um sentido que não é destruído pelos sofrimentos, pelas privações e pela morte. Isso significa que, numa fé, é possível encontrar o sentido e a possibilidade da vida. E compreendi que a fé, em seu significado essencial, não é apenas o desvelamento de coisas invisíveis, etc. Não é uma revelação. Isso é só a descrição de um dos sinais da fé. Não é só a relação do homem com Deus. É preciso definir a fé e depois definir Deus. E não definir a fé por meio de Deus, não é só uma concordância com o que disseram ao homem, por mais que seja assim que, em geral, se entenda a fé é o sentido da vida humana, graças ao qual o homem não se destrói, e vive. A fé é a força da vida. Lev Tolstói. Confissão. Um oferecimento, trechoar.com. Compartilhando leituras.